Alô, DJ Tom Máximo. Vamos começar, senhor! Banda 007. DJ Tom. So many lovers, too many nights. Facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. Yeah. I still believe that you cry for me. When I smile. Vamos dançar assim, canhada, como é que é? Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. DJ Tom. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, don't you lose your dismay. Meu amigo Charlie dos Fanáticos, já aqui comigo. Um abraço! Foi tanto que eu te amei. Ele, seu grande amor. E não sabia. Vamos dançar. Que pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. Luxuosa. E aquele louco amor inesquecível. Tirar do coração é impossível. Te amo. Olha a gatinha. Te amei demais. Aí, Franginha, vinhetas novas. Enlouqueci. Direto do túnel do tempo, te liga. Ligas banais. DJ Tom. Balançando a galera. O tempo já passou. Eu não consigo calar meu coração. E às vezes digo: o carroço. Like a fool, I was reading. Like a fool. O Ministério da Saúde adverte: I was standing alone in the rain. Like a fool, I was dreaming. Poxa, abraço o Richard e a primeira dama, a Marcinha e mais um Natal luxuoso. Alô! Banda Zé. DJ Tom! Que tal você dançar que é tua patroa assim? Vamos lá! Rodo becos e vielas, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Uhul! Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. E as carroceiras de luxo estão aqui também com a gente. Um abraço aqui do Tom. Minha amiga Ana Maria, lá do Pintos, na companhia da Nádia. E também dela. Dela, babuíno. Eu vou bater uma real pra ela. Minha amiga Mélia HC. Hoje ela vem me ver. E aí, Mélia? Eu vou bater uma real pra ela. Fala, Mélia. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Yeah, yeah. Amigo Denis da Ceasa! Manda Zé! Está aqui também comigo, olha a Beste Coelho! Motora de luxo do carroça é festa! Você de lá e eu de cá. Alô! Olhando mesmo o céu, que distância cruel. quanto tempo. Luxuosa Carroça da Saudade. Tento me dispersar olhando o celular. Como é que é? Metade do meu coração só quer te ver de novo. E a outra. Minha amiga Legelo Fábio. Jebraquinho, Feliz Natal, hein? Olha o que que é! Não tem nenhum. Já na área, um abraço. As Nájias também são aqui de luxo. Aqui por trás, só da Iarga, né, Franginha? Existe você. Tom, tom, tom, tom. E nessas horas, meu sorriso é passageiro. É aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas. E hoje é aniversário do meu cunhado Tayan, comemorando aqui na Luxuosa. Bora, meu cunhado! Só preciso de você. Alô! De você. Manda 00 DJ Tom Máximo. Vamos lançar a cagada que o homem do Alô chegou! Alô! Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz aqui. Meu amigo careca do Vero Peso e a primeira dama. Por causa de um abraço de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Bora, de Souza! Dar a notícia que ela. E ele, seu grande irmão, ao lado do grandalhão Daniel. Como um também ao lado do seu grande irmão, a equipe Potência. Contigo, baby. Oi, nego. Tudo bem contigo? E aí, Anderson? Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Eu não. Meu amigo Alan. Na boca, pois estava. Grande Alan, um abraço pra você. E sim, e falou da lingerie. A que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. Manda 007. E vai dançando, vem dançando, vem dançando. Daquele jeitinho como o Dom gosta de tocar. Aqui no Cangalha. Aí, DJ Tom. Solta, solta. Só quer encontrar um coração partido. Uhul! Que também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela. Juntar a minha tampa com a panela dela. Temperar a nossa vida ainda mais sabor. Deixa eu cantar um pouquinho, vai! Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve, aí eu vou, cê vem aqui buscar. Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido. Meu amigo Cissa das Marcantes tá na área. Uma lavada. Se faltar amor. Se faltar amor. Bora fazer um juramento. Vamos fazer o juramento do dedinho. Já uma explosão. O seu mindinho, então fechou. O trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou. O trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo. Manda 007. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve, aí eu vou, cê vem aqui buscar. Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor. Se faltar amor. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar. Meu amigo Jamaica do Carroça é festa, isso aqui! Então fechou. Oba! O trato tá feito. aqui não. Bora, Japinha! Pura gente sela com um beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo. Então fechou, fechou. Bora dançar! Lúcio CDs, DJ Tom. Aí, cangalha, feliz Natal! Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Meu amigo Júnior, lá de Barcarena, Sítio. Bora, Júlio! Que seu ele seu grande amor. Tem solução, roubar um coração é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. E aí, Marcelo Araújo? Eu deixo esse cara. O quê? Você larga essa mulher. Não acredito. E a gente vai viver a vida como Deus quiser, sem dar satisfação. Bora, Gerson, né, Gerson? Eu e você, você e eu. Condenados a viver compartilhando prazer, a cela da nossa paixão. Silva da Marambaia, ela diz: oh, oh, oh, oh, não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh, nós somos bagunçados e reféns desse pecador. Oh, oh, oh, oh, oh, não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, oh, somos bagunçados e reféns desse pecador. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Daí, Favacho! Era isso que vocês queriam, é? Daí, meu amor! Meu amor, eu não entendo isso. Se tá mudando meu aguento. Coração não aguenta o dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando. É que o cangalha tá pegando o clima, meu irmão. Coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Se tá tornando difícil pra mim. Meu amigo Dinho, cê tá tornando. Dinho do Chapéu tá na área. Feliz Natal, meu irmão. Tá tornando difícil pra mim. Vem requisitar. Bora, neném. O corpo a corpo, filho. Cê tá tornando difícil pra mim. Olha a faca. Cê tá tornando difícil pra mim. Amor, eu não entendo isso. Deixa eu abraçar forte, meu parceiro deles da CESA. Acompanhando o seu grande amor. Sucesso. Aqui na mesa. Na mesa 2. É, tá lindo a mesa aí, né? Amor, eu não entendo isso. Vamos! Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Com amor, eu não entendo isso. Se tá tornando difícil pra mim. Se tá tornando difícil pra mim. Se tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Amor, eu não entendo isso. Cê tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Cê tá mudando, meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. te dizer. Quero te dizer, amor, nessa solidão que existe em nós, solidão de palavras vazias em nome do amor, em nome do que foi e não do que será. Vai fazer uma sequência aqui pra fazer você lembrar um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu começar com essa aqui, ó. Aceito tudo de você, tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela, meu futebol por ser mil rosas amarelas. Perco a cabeça sempre que eu esqueço o dia e o mês. Lembra do primeiro beijo lá no banheiro? E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. Tá aí, meu filho, lá no meio do salão que ela gosta. Meu sentimento não se engana. Bora, Wanderson. Você não pode saber que que sou nada sem você. E se você partir, já tem CD do Josias. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Aqui é Lúcio CDs. Jamais ela vai aceitar. Jamais. Por que você não veste sua roupa e sai? Esquece de uma vez que a gente fez amor. DJ Tom. Quando pensei que estava apaixonado, você sempre vira pro outro lado. E yeah. Olha só. Enquanto você dorme, penso em nós dois. Tô a fim de bater um papo. Preciso conversar e você diz depois. Como é que é, Pantera? Quando pensou que deu um show na cama, só porque me deu prazer, mas esqueceu o principal. E aí, De Souza? Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelo. E a potência? Você foi insensível no amor. A minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pegue sua roupa e vá embora. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda que eu te ame, ainda que eu te ame. Essa época aí, essa eu casei muita gente aqui na carroça. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelo. Angélica sabe. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Meu amigo Fábio e a Leide. Você não sabe. Esse casal aí que nessa época. Me amar, né? Uma mulher. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Aí, tá bonito o salão. Você é. Não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda que eu te ame. Ainda que eu te ame. A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Eu juro que nunca pensei. Eu duvido aquele homem falar assim pra gata dele. Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Olha a sogra do Josias, meu Deus! Não sinto mesmo que você. Seu corpo, seu beijo é meu vício. E ela fala pro Josias, mas é muito bom. Vem, eu vou pros braços de outra pessoa. Ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Ela que eu amo, não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente de você. Ah, negócio de curico, é? Toca, toca, toca, toca, toca, toca, DJ Tom. Não mudei de cidade, nem de telefone. Só escolho ser feliz. DJ Tom. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou, vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou virar. Égua, socorro, fazendo corpo a corpo. Me apaixonei. Meu Deus. Perdidamente. E o que eu sei? E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente. Muitas lembranças nessa época aí, né? Muitas lembranças! E o Tom, toca! Alô, como é que você está? Alô! Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. Tô sabendo que ela tá namorando. Sei que está namorando, parece estar feliz. Parabéns! Meus parabéns, felicidades. É isso aí! É isso aí! Uhul! Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora. Já que o grupo Mesquita tá na área, né, Potera? Ele que é administrador de lá, e ele já tá fazendo corpo a corpo aqui. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Eu sabia o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar, mas antes de desligar, confesse. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Com 3 sua amiga e ela veio me falar que falou com você, você falou de mim e disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar, vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar, pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Opa! Vai dançando, e vai dançando, e vai dançando, vai dançando. Toca DJ Tom! Aí DJ Tom! Solta som! Naraná, naraná. Tô curtindo as melhores. Aonde? Na carroça da saudade. DJ Tom! Modernos, sucesso! 1, 2, 7, é 5 da manhã, quem ganha? Não vá, meu amor. Não vá sem mim, eu te amo. Você foi só um lance, mas me entreguei demais. Amigo vampiro, ele já tirou o slime, né? Esse amor, não vivo aliás, de sonho. Ele colocou o slime, né? Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vá. Não vivo de sonhos. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-la aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nos dois. Alô, Kekeu! Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Meu amigo Marlon! Bora, Marlon! Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vá. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Uhul! Vamos dançar aquela saudade de luxo! A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem. Tom, tom. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, máximo. Esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. E aí, Itaiã? Tá faltando cerveja aí? Chama o garçom que ele vem! Traz mais uma cerveja e 2 copos para mim. E vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar, eu tenho muito medo de chorar. Meu amigo Farofa, na companhia aí do Resendes. Um abraço! Meu amigo de Amesson, um abraço aqui do Tom! DJ Tom! Direto da Vila de Americano, meu irmão! Esperando meu bem que não vem. Uhul! Que não vem. Tom, tom, tom, tom! Durante esse tempo pintou outro amor.

e meu amor te entreguei. Me responde o que essa mulher é pra ti, minha amiga. Te amo ainda, preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda, preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Comandando a sua alegria. E aí, José? Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está. A preferência é sua. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Aí, Frangira! A preferência é sua. A qualidade é nossa. Que você esteja. Mano, que ele vai vender CD, mano. Já tem CD aí do Josias, do Toninho e do Frangínia. Na mão do maluquinho. Se não falar, ele não sai aqui de trás. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Viva esperar em vão. Sussurra seu nome, DJ Tom. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Viva esperar em conta. E as carroceiras da saudade, hein, José? Tanto que fugir. É, estou fazendo corpo a corpo. Um dia de verão. Felicidade aí, o casal Tayan e a Vanice, que hoje completa 6 anos. Sozinho é. Cama, nesse quarto tão vazio. A gente amava a jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei, ei. A saia cada vez mais linda subia a minha atenção. E numa festa de arromba, e as nachas aqui atrás. Olha o ciúme. Ciúme de você ainda tem. Céu que eu prometi, eu vou te dar. E aquele beijo, aquele beijo que eu te dei, foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. Céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei, ciúme, foi o que me fez te amar. Como é? Eu esqueci. Mas

Agora, o passeio de carroça. Beleza, luxo. Ela se pôs. E aí, José, como é que tá? Emoção. Eu não tenho emoção, é? Luxo. Beleza. Não há coisa nova. Lugar pra nós. Não há. Atenção, Luciano, não chega no escritório, canalha. Urgente! O frágil ser, ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. No jogo frágil eu sei que ela me envolveu. Agora as irmãs se querem, estão de volta no animal. O que eu já fui, não há um lugar pra nós. Não há um mundo feito pra nós. Eu não sei por onde começar. No meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu juro nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. Estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Aí de dentro, solta, solta. Eu acho que tá na hora da gente esquentar aqui esse canalha. Então, vamos esquentar assim, assim, assim. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Ninguém, toma. Mas louco e lindo romance que já existiu. DJ Tom. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. E aí, Franginha? Pra sempre amar. Você me perdeu. Alô, Jorge. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. DJ Tom. Não vale a pena ter você, mas vou me encontrar alguém que vale amar. Aí você vai saber. Perdeu o lugar. A Carroça da Saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto.